cruzando 40 para 3000, web 5899. Estabilizado, Honorio 05. Foi 118.612. 118.612. 599, autorizado 2010, ajustino 014. Autorizado LS, reporte estabilizado. Estaremos estabilizados para 2000 pés. 1896, desce para 3000.014. 3000.014, 1896. Número 2, rapaz. Aguardando autorização, Honorio 05. Então, em Salvador, T3226, informação alfa, autorização Natal. Número 2, cópia, 3226, só um minuto, Natal, 37 é aprovado, para Pucas e Passos. Pucas e Passos. Solo agora as 35, libera a direita de imediato, manda minha escuta durante o táxi. Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Gente, livre próxima direita, Alfa Kilo, pátio 3, Juliette, na sua escuta com 330. Liberada, 100 graus com 10, pois autorizado. Pós autorizado, voa Honorio 05. Atingiu 3.000 pés, voa no 896. No 896, autorizado LS, reduz para 1.709, ajustou 014, desce 2.000. Reduzindo 1.709, descendo para 2.000, voa no 896. 599-2-118-6. Estabilizado, ILS. 2-118-6. 2-6, perdão. Trip 5317, Recife agora, 1-2-6-8-5. Trip 5317. 2-6-8-5-5-3-1-7. Torre Salvador, boa noite, o M5899, estabilizado, ILS. Sim, forma na pista livre, na aproximação. Número 5, solo agora os 38, direita, na minha escuta, Alfa Kilo, pátio 3, e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportado para ingressar no pátio principal, principal, 1805. Normal, baixar travado, M5899. 5899, agora sim, pista liberada, 080 graus com 11, for autorizado. Bate 3 para ingresso, bate principal, 1330. Ingresso principal, posição remota do pátio principal, 1330. Ok, ingresso no pátio principal para remota, 1330. Boa noite, 96. 5, vai seguir pátio 3, pátio principal, posição 03. Pátio 3, pátio principal, posição 03, boa noite, 05. 599 Web, solo agora aos 40, à direita, taxa me escuta, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, ciente. Solo Papa Papa Juliette Charlie Fox. 1186. 0. Baixado, travado. Ciente, conta aproximação, informaria pista livre no 896. Guardando pista livre, no 896. Autorizado no 896, pista liberada, 100 graus com 10. Autorizado o pousão no 0, gol no 896. Oi, papapapa Juliette, Charlie Fox. Tuzinho, número 3 Copa, CN 380, prepare a mão no Flock. 380, Flock, confirmando Momo Flock, confirmando o transponder. Só um minuto para a cópia, é o número 3, prepare a Momo Flock no 380, o Juliette Charlie Fox. Estou eu, 3226, aguardo autorização. Gente, é o número 2, 3226, estou com o tráfego da Portugal que vou pagar a cópia, estou aguardando o tráfego na aproximação para usar. 3226. Ok, número 4, copo, só um minuto. Eu não escuto no 7 no 4. Portugal, Zito, fora, vai, copo. Bota o uísque, se arratar, o sim, escuta a aproximação e formar a pista ali. 2, 1, 0, 1, 7. Ponto, ponto de ar cancelamento para girar a base. Não, ok, novo portão, vai prosseguir via principal, portão 4. Confirma pro web, 5899? Isso, aí você acabou de mudar o seu destino, parte principal, portão 04. Portão 04 pro web, 5899. Ah, Portugal, Zulu, Tufão, Red Copy. Red to Copy, final, Zulu, Tufão. Elizabeth Level 3, 5-0, route Puka, Zipa, up Zulu 1-0, after flight plan road, takeoff runway 1-0, after takeoff left turn, and Puka departure and Zipa transition, call code 5441, control departure 119 and decimal 8. Up Zulu 0-2-4, 0-5-0, Puka departure, and after upper Zulu 1-0, then fly to the route. After departure, runway 1-0, left turn. Transition Zipa, block 5441, and departure at frequency 109 and decimal 8. That's correct, call me to push and set up. 2000 bem, chegada Maria, ajuste no 0, no 4, reporta no ILS. 2014, vai reportar no ILS na máquina. Suficiente. Salvador, Zulu 8-9-6 para o táxi. 9-6, solo agora, os 4-5, táxi de Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportará no principal, boa noite, 9-6. Salvador, Golf Kilo. Prossiga. Torre Web 5899. Escuta. A gente está aqui antes da Juliette e o portão 4 está ocupado, senhor. Sim, daí sai da Portugal portão 4, ok? Mantenha a posição então, 5899. Pela companhia que seria o pátio 3. É, eu sei, mas a gente acabou de mudar, informando que seria o portão 4, o pátio principal, aí por isso que eu ingressei, entendeu? Realmente, no, a princípio tinha o portão realmente o pátio 3. Eu vou chegar lá em fora, a gente vai ver, resolver essa bronca aí. Tranquilo, qualquer coisa faz a volta aqui, vê a Juliette Alfa Índia aqui e retorna lá pro 3. Whisky Sierra Tango, pouso autorizado no 790 com 10. Na escuta? Na escuta. Ok, realmente, o portão vai ser realmente o 4 e a Inferno nos informou. Eu quero que você faça o seguinte então, eu quero que você dê a volta e mantenha a Juliette assim que o tráfego está livrando assim, as aeronaves que estão liberando no pátio 3 para ficar com o táxi. A gente vai dar a volta então aqui pelo onde a gente está, ingressa Índia, Alfa e mantente da Juliette, é isso? Isso, isso mesmo. Obrigado, por dar a volta aqui, valeu. 8-9-6, vai ingressar para principal, portão 10. Principal, portão 10, gol 8-9-6. Estou 3226, está no 08, autoriza inicial pushback e acionamento, aguarda autorização. Assim que o gol ingressar no 10 e finalizar o estacionamento, o senhor inicia, 3226, chama táxi. É, a gente está em coordenação com o senhor após o gol, na retaguarda, inicia o TAM 3226. 2 Salvador, bom dia, gol no 606, solicitação 350, Maceió. Só um minuto. 3226 para a cópia. Afirmativo, prossiga. Natal 370, Zulu 10, decolada 10, esquerda, Puka Zipa, 5430, 5430, transponder, 1198 o controle. 370 autorizada, Zulu no 0, Puka Zipa, primeira curva à esquerda, 5430, transponder, 1198 o controle, o TAM 3226. Neto, chame para o táxi. Chama para o táxi, 3226. Sierra Tango, solo agora os 48, compatio. Autorizado backtrack, táxi na pista, reporte do set livre. Charlie Fox, cópia. Copia, Fox. Teresina 380, Opus Zulu 20, decolada 10, esquerda, Momo Flock, 5411 transponder, controle 1998. Teresina 380, Opus Zulu 20, Momo Flock, 198 é o controle, 5411 é o transponder, Juliette está no estacionamento. Inversionagem, então, Otax. 1-1-7-1-4, cópia. Copiando, 7-1-4. Autorizado Aracaju 230, decolando a 10, com curva pela esquerda no perfil da Pucajamo, após direto Aracaju, 5423 transponder, controle opera em 199, decimal 8. Autorizado 230 Aracaju, decolando a 10, curva esquerda, saindo da Pucajamo, Aracaju, com transponder 5423. 119.8 o controle, gol 1-7-1-4. Sim, mas quanto minuto para iniciar o pushback, gol 1-7-1-4? Salve. Antes da Juliette, o F5899. Sim, Web. Vai ter que, infelizmente, vai ter que manter posição. Mantendo. Mais 5 minutos para o gol 1-7-1-4. Ok, eu estou com o traço da Web, que está aguardando a grande variação do 4. Está autorizado já o seu posto de acionamento com 1-7-1-4, no portão 4, chame táxi. Sim, autorizado chamar a táxi com 1-7-1-4. Sim, TV Serra Tango, chame frequência livre, se assinar, bem-vindo. Nesse setor, faça contato com o Centro Recife 1260, 1288 ou 1-3325. 260, 288, 2335. É, 1-3325. 3226 na escuta? Prossiga. É, tem condições da nave WebJet ingressar até o portão 08, como o senhor liberou? Afirmativo, vai fazer recuado aqui e deixar o 8, a entrada do 8 livre, o 3226. Que agradeço. Web, pode prosseguir então, via Juliette até o portão 08. Juliette para o 08, Web 5899. Oi. 606 na escuta. Na escuta, 606. Foto cota 350. Copia. Maceió 350, rota PL 58, decolada 10, com curva pela esquerda. Perfil da Puca, com transição Caju. 5440 transponder, controle opera em 199, decimal 8. 350, depois 58, decorada 10, 5 esquerda na Puca Caju. 198, controle, confirma o transponder? 5440. 5440. Correto, 62, deixa-me quando pronto para o posto acionar. Câmara posicionada. Juliette Charlie Fox acionado para o táxi. Confirme que chamou para o táxi? Juliette Charlie Fox. Táxi autorizado, Charlie Fox, via Juliette Alpha, reporte pronto, ponto de espera, o ajuste 1-0-1-4, confirme para o B. 2 a bordo, Juliette Charlie Fox. Ciente, táxi autorizado. Para o táxi, o plano 3226, POB 70, 2 horas e 40, Fortaleza. 3226, 5 web finalizar acionamento, pode prosseguir com o táxi, vai observar na saída do pátio 3, estou com bravo, vai com 40, que está saindo do pátio 3 e ingressando até o ponto de espera. O senhor segue a retaguarda do tráfego, via Juliette Alfa, reporta pronto o ponto de espera, dá um no zero. O ajuste é no zero no 4, tá? 3226. Gente, pátio principal vai seguir na retaguarda da aeronave, Juliette Alfa, ponto de espera dá um no zero, 3226. Tá, 3226? Prossiga. Vai dar passagem da aeronave à direita e prosseguir na retaguarda, confirmado, né? Isso, a aeronave vai passar à frente e o senhor segue com o número 2 na retaguarda do tráfego? Negativo, tá visual, segue com o número 2, 3226. Sim? Torre 118-6. 18-6, obrigado. Alugou 174 com 930 a bordo, autônomo 2 horas e 10, alterna Recife, está pronto para o táxi. Ok, é 93210 Recife, sim, vai seguir com o número 3 da retaguarda do Airbus, que em mais alguns segundos vai cruzar a sua direita. Segue com o número 3, reporte plano ponto de espera, Mi 14, ajuste. Como número 3, vai seguir após o Airbus, o Gol 1714. Torre, muito boa noite, Azul 4062. Azul 062, boa noite, quanto na aproximação, aguardando estamos para o pouso. Aguardando, 4062. Ok, eu tô com fome de alinhar a partir da Charlie já direita em direção à decolagem de imediato, tô com o tráfego agora para o externo. Positivo. Autorizado, 515. Pouso 062, pouso autorizado azul, vento 100 graus com 10. Livre pouso, baixar travado com a 062, obrigado. O Fox decolado agora, os 59, chama o controle 398, bom voo. Fox. Controle papapapa, Juliette, Charlie Fox. Charlie Fox sobe 380, vigilância. Fox. 3226, Lima tem 110, 3226. A Lima tem 110, tá 3226. Confirmando a alternada Recife, 3226. Fernando, Fortaleza. Gente, Fortal. Meia dois azul, solo agora 01 na direita, na minha escuta o táxi, prossiga via Alfa, Kilo, pátio 3, Alfa, Kilo, pátio 3, observando os sinalizadores no pátio 3, o azul. Alfa, Kilo, pátio 3 na sua escuta, azul 4062. Meia, autorizada decolagem 100 graus, 100 graus com 13. Leve decolagem no zero, tá? 3226. Tá pronto, pode ser bom no 7-4. No 7 no 4, a Lima tem. A linha EMA tem 1-0, boa no 7 no 4. Jogou no 606, no 612, para o pushback acionamento. 612 autorizado, sendo táxi no 606. Só para o táxi no 606. E 226, decolada agora 03, controle 898, bom voo. 98, bom voo, boa noite. Controle Salvador, até 3226, Pucas e Pá. Mantém Pucas e Pá, sobe 370, 2000. 370 na Pucas e Pá, 3226.